Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta em mais uma semana aqui com esse que você já sabe que eu vou falar agora, né? É o único podcast onde você conversa em português com profissionais de desenvolvimento de games da indústria internacional. Eu sou Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Nevasca de Vancouver, no Canadá. E junto comigo, ele, pra quem Nevasca já não é novidade nenhuma, já tá acostumado aí com o inverno de Montreal, meu amigo, que é artista de games lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Beleza. Beleza, beleza. Semana passada, né, foi aquela campanha solo. Na semana retrasada, Igor, desculpa eu não ter podido aparecer, mas você e o Rafa seguraram o rojão aí, fizeram um programa bem maneiro. E hoje vamos de duplinha de novo, o Igor e eu aqui, pra variar. O Fernando Seco tá lá fazendo o que ele faz de melhor, deixando o Mass Effect Andromeda um jogo melhor pra todo mundo nessa reta final. E Rafa Kunen, cara, vou ler pra vocês, né, o Igor não vai me deixar mentir. Palavras de Rafa Kunen no e-mail, pelo motivo pelo qual eu não estaria aqui hoje. Eu vou ficar deitado o fim de semana todo porque ficar sentado dói. Então vocês interpretem aí o que será que aconteceu com o Rafael Kunen. Ou o que está acontecendo, mas essa foi a desculpa que ele deu, a gente vai deixar por aí mesmo, que é mais engraçado do que explicar a verdade. Então o Rafael Kunen que tá, deve estar lá, né, com o seu bundo de molho, fica lá e a gente faz o programa aqui, que eu acho que não vai deixar nada a desejar, não. Eu e o Igor temos vários assuntos que a gente quer falar aqui pra vocês, mas vamos então embora fazer o novo PodQuest 187 pra vocês. Vamos lá. E aí, Igor? Conta pra gente o que você fez de bom aí nessa última semana, sabendo que você foi curtir um cineminha e tem outras coisas que você deve querer falar também. Mandei. Então, o primeiro filme eu fui ver o Split, é um filme novo do Shyamalan, né? Sim. Cara, eu gosto muito do Shyamalan, sabia? Eu acho ele um diretor super underrated, assim, sabe? Eu acho que na época que ele fez o Sexto Sentido, né? O pessoal deve lembrar, quem não lembra do Shyamalan, ele é diretor do Sexto Sentido. Ele ficou taxado como aquele thriller suspense que tem que ter um punchline no final, saca? Sim, sim. E aí isso meio que tanto colocou ele no mapa, né? Como diretor, por causa do Sexto Sentido, mas cara, foi pra pior, assim, porque todos os filmes que ele lançou depois disso, por mais que fossem até filmes bons, ficaram taxados por causa desse punchline, e as pessoas iam pro cinema esperando um Sexto Sentido 2 e coisa assim, e foram só ficando decepcionados. Isso, assim. E ficavam ali esperando o plot twist, assim, tipo, quando não acontecia, ia todo mundo puto pra casa. É, eu lembro de Corpo Fechado mesmo, cara, que é um filmaço, assim, sabe? E as pessoas saíram do cinema dizendo, ah, que bosta, cadê o cara morto no final, coisa assim, sabe? Uh-huh. E o filme nunca tentou ser isso, sabe? E eu digo que ele é um bom diretor porque você vê a construção do personagem, você vê que ele não coloca coisas extras no filme, assim, sabe? Falando de Split, sem tentar entrar em spoilers, assim, o próprio trailer fala que é um filme de sequestro, assim, né? O filme inteiro gira em torno de um sequestro, sabe? E aí você pensa, né? Como que se faz um filme de sequestro? Você bota a mãe, a família do pessoal, você bota a polícia, você bota a equipe de reportagem tentando descobrir coisas. Você enche linguiça, né? Você bota os personagens que não necessariamente importam pra história, porque a história não é sobre o repórter, não é sobre a polícia, não é sobre a família, é sobre o sequestro e os sequestrados, né? Tipo, é isso que é a história. E ele, cara, faz um filme full length, né? Tipo, integral. Não tem um personagem que não é a mais, sabe? Sim, então entendi. É muito foda, assim. É. Chega a ser quase um monólogo lá, um monólogo de 3-4 pessoas, o filme todo, e é muito intenso, assim, sabe? Uh-huh. Porque dá tempo de se aprofundar em cada um dos personagens. Bem, isso é coisa de bom diretor, assim, sabe? Tipo, você saber o que é gordura que você tem que tirar, que isso aqui não faz falta. Isso se aplica a jogos também, né? Claro. E o que é realmente, né, como é que você fala, que é a parte que é essencial do jogo, né? Que é a parte essencial da história. Exatamente. Que é aquela parte que precisa ser focada mais, assim. Eu gosto muito dele por causa disso, sabe? Ele não conta a história que não quer contar. Essa história dele é sobre X, ele conta X. Ele não conta sobre Y, Z, W. Ele foca em X. Tem gente que não gosta por causa disso, porque fica esperando mais coisa, né? Ou fica querendo ouvir pedaços da história que ele acha que seria relevante, mas pra ele não é. A história é sobre isso, sabe? Entendi. Ele é como se fosse o anti-Tolkien ou anti-George Martin. Eu acho que, por exemplo, esses dois dois exemplos que você falou, o foco deles é meio que um open world, assim, sabe? Então, eles, o foco deles é contar um mundo e não necessariamente um personagem, né? Sim. Então, eu não vou dizer que é necessariamente uma má comparação, porque eles são bem-sucedidos em contarem essa outra forma de narrativa, que é contar histórias de mundos, né? Onde... Verdade. Você não tem um personagem que necessariamente é o foco. Pode parecer que o foco é o Fronho, né? Mas, na verdade, o foco do personagem é o mundo, né? É o contexto. Então, você tem que contar essa história de diversos pontos, você precisa de trocentos personagens pra contar a história desse personagem, que é o universo da história. No caso do George Martin, então, ele tava fudido, porque ele mata todos os personagens principais. Fica bem claro que ele não tem um favorito, né? Que não tem um herói, né, definido. Ele tem o mundo que é o que importa, assim, né? Tipo, o final pra Game of Thrones seria todo mundo morre e o mundo prospera, tá ligado? Tipo, sei lá. Pode crer. De jogos, eu tenho jogado, eu joguei ontem, anteontem, a gente tem jogado, né? O Fire Emblem Heroes. Exato. Cara, eu gostei bastante. Pra quem não sabe, né, Fire Emblem Heroes, o mais novo jogo da Nintendo no mundo mobile, saiu pra iOS e Android essa semana. Eu e Igor somos fãs da série Fire Emblem de carteirinha, uhum. Já pegamos pra jogar. Pra quem acha que eu não sou fã da Nintendo aí, ó, né, ficou mal, né, desses últimos podcasts. O Igor vai passar o dia inteiro hoje pedindo desculpa por duas semanas atrás. É, desculpa número um, né, tipo, ó, eu gosto de Fire Emblem também. Eu acho que o mais legal do Fire Emblem é que eles copiaram o Puzzle Dragons. Eles pegaram uma fórmula que eu acho muito bacana pra mobile, que é ter muita opção de coisas, sabe? Uhum. E parecerem opções relevantes, não só do tipo, beleza, ah, você tem a opção aqui de customizar um boneco, quando na verdade isso não é tão relevante, quanto eu tenho 5, 6 modos de combate diferentes, onde eu posso evoluir e conseguir coisas, e eu tenho como melhorar meu personagem, status, de formas diferentes, eu posso ir tentar pegar um personagem novo, e sabe, eu acho que o jogo se torna interessante em vários espectros, assim, você tem vontade de ir, sim, lá, e hoje não, hoje eu quero conseguir um personagem raro, sabe? Então eu vou farmar uma coisinha aqui e tentar no gachapon ali do jogo, tentar conseguir um personagem raro. É, tem elementos muito comuns com o Puzzles and Dragons e eu vejo até com o FIFA Ultimate Team também, em que você tem um incentivo de montar times variados pra cada situação. Acho que o Puzzles and Dragons é até o que faz mais isso, né? Você tem um time pra uma dungeon específica, assim. No Fire Emblem eu não cheguei longe o suficiente pra saber se vão ter missões onde eu preciso, por exemplo, de um time só de vermelho, né? De gente que usa as habilidades vermelhas ou não, mas você ter o incentivo de montar times variados e você ter a mecânica de obter os membros desse time de forma aleatória, né? Você compra lá o dadinho que vai te dar um herói, que é a mesma coisa do FIFA Ultimate Team, que é a mesma coisa do Puzzles and Dragons. Essa combinação eu acho muito poderosa, assim, e faz sempre você querer. Você sempre vai ter um time que tá um pouquinho capenga com relação aos outros, você vai querer melhorar aquele. Sempre tem algo pra você querer melhorar, assim. E isso aí eu acho muito, muito poderoso que o Fire Emblem fez. Tem um herói pra mim que eu achei muito massa. O poder dele é o poder de defensivo dele, né, ou de suporte, é chutar o cara duas casas do teu amigo, sabe? Isso. Isso joga o jogo pra um transverso quase muito massa, assim, sabe? Onde você tem que se preocupar como explorar do melhor jeito possível isso, assim. Então eu faço esse cara fica chutando meu arqueiro, sabe? Uh-huh. Então, o meu arqueiro, que inclusive é o que mais dá dano, eu consigo colocar ele em posições, logo na primeira partida, eu já consigo tirar um da partida por causa disso, sabe? Eu consigo chutar ele numa casa onde ele não deveria alcançar um cara, onde ele vai, daí anda e ainda dá um hit kill num cara. Muito bacana, assim, sabe? Muito bacana. Isso me lembra muito o Puzzle Dragons. E nos Fire Emblems mesmo de handheld, né? Os últimos aí que eu joguei, todos sempre tinham uma unidade que você demora um pouco pra obter, mas que ela te dá duas ações pra uma unidade, né? Você anda e ataca com uma unidade, aí você usa essa outra pra meio que dar mais um turno pra ela. E isso aí, depois que você destrava, fica muito poderoso. Principalmente se você tem uma unidade muito forte, ela poder dar duas ações por turno se torna uma parada sinistra. E você tem que, igual você falou, gerenciar muito isso muito bem. Fire Emblem é muito sobre você dar dano enquanto você tá numa posição de tomar o menor dano possível. Então, qualquer unidade que manipula esse tabuleiro dessa forma, seja chutando algumas casas ou seja dando ações adicionais, é sempre muito poderosa e dá uma dimensão pra estratégia diferente do que você tinha até então, né? É, outra coisa que eu gostei também é que eles colocaram os flying, né? Então, o cenário tem coisas como, por exemplo, tem parede onde você tem que quebrar pra avançar, ou tem buracos onde ninguém consegue ficar a não ser que tenha flying, sabe? Então, dá uma dimensão bem bacana do setup de grupo que você tem. Você comentou bem rápido, né? Que tem as cores, onde você tem um sistema de pedra, papel, tesoura, mas ainda assim ainda tem sistema de ranged, né? Tipo, os arqueiros estão fora disso, eles são uma outra coisa. E existe o sistema de flying, né? Então, criaturas que voam podem se posicionar melhor, mas eles são suscetíveis a arqueiros, então... Se tomar um tiro do arqueiro, morreu. Sim. É, então é muito bacana a complexidade de um jogo tão mobile. E vem tudo de uma base bem boa, né? Porque o Fire Emblem já tem tudo isso, então eles conseguiram herdar bem. Ah, assim. É, eu vou dizer pra você que é o melhor jogo de tactics que tem em termos da sua jogabilidade, assim, pra mim é o Fire Emblem. É, eu sou muito fã do Advanced, Final Fantasy, Tactics, especialmente a série Advanced, mas Fire Emblem é muito bom. bom. Tipo, é obrigatório jogar se você é fã desse gênero. Com assim. Certeza. Mesmo comparando com Disgaea e tal, que são mais deeps, assim, né? Tem mais profundidade de gameplay. Talvez não profundidade, mas tem mais variações, assim, né? Mais complexo. O Fire Emblem é um ótimo jogo pra esse gênero, assim. O que você tem assistido? Assisti, assim, a gente agora tá meio que num low aqui em casa, não tá... Tem nada, assim, muito legal que a gente tá vendo. Fiquei curioso pra ver o Split. Você me chamou a atenção pra esse filme. Eu acho que é o tipo de filme que tanto eu quanto a minha esposa, assim, a gente vamos gostar. Tenho jogado... Tentando correr atrás do tempo perdido nos jogos do ano passado. Então, Dishonored 2, por exemplo. Correndo atrás dele. E tem tudo, cara. O Rafa falou muito bem dele aqui sempre. Eu tô me adorando até agora. É um jogo, basicamente, de stealth, né? É uma das formas de jogar. É a forma que eu gosto mais de jogar, mas que ainda eu sinto que eu tenho que me esforçar, sabe, pra conseguir o que eu quero. Geralmente jogo de stealth, pra não ficar muito difícil assim, eles acabam facilitando demais. Tem sempre um caminho meio óbvio que, por acaso, durante aqueles segundos, todo mundo tá olhando pra outra direção, sabe? E aí você, observando a cena um pouco, você já descobre esse padrãozinho, e aí fica meio chato, assim, depois de um tempo. E no Dishonored eu sinto que eles não fizeram isso, eles não desenharam uma solução pra você achar, sabe? Mas você tem as ferramentas pra improvisar. Por exemplo, uma missão lá em que eu tinha que assassinar alguém sem ser visto, né? E tinham guardas andando pela cena o tempo todo, assim. E aí eu descobri que é uma coisa que eu até então não tinha feito, que é carregar um corpo e subir no teto, assim, jogar o corpo no teto da casa pra ninguém ver, assim. Alguém pode ter tido essa mesma ideia, mas eu não acho que tenha sido algo que os designers desenharam pra... Uhum. Ah, esse vai ser o jeito de resolver. Não, foi um jeito que essa é a solução, né? É, eu achei essa solução, sabe? Acho que deve ter uma outra onde você carrega o corpo consigo e fica ali a cada esquina, sabe? Tentando passar na horinha certa que o cara não tá olhando. Mas o fato do jogo te permitir que você ache esse tipo de solução, pra mim é o que define, assim, você ter um sistema robusto, né? E eu tô curtindo muito, tô gostando bastante e tenho, além do Dishonored, jogado muito FIFA. Só FIFA 17 tá muito sólido. É essa época do ano onde acontece muita coisa na comunidade, no conteúdo do jogo também, porque nas maiores ligas do mundo tem a janela de transferências de inverno que acabou de terminar no mês de janeiro, né? 31 de janeiro foi o último dia. Então muitos jogadores mudaram de clube e aí você tem também uma atualização de todos os atributos, né? Uma atualização da base de dados do FIFA inteira, porque a base de dados que foi publicada lá em setembro, apesar da gente ir atualizando toda semana, não tem um jogador que dá um salto muito grande. Tipo, o jogador começou, sei lá, nível 70 e nunca vai chegar a 80 normalmente, assim. A gente tenta manter o equilíbrio do jogo, mas aí na janela de inverno é uma oportunidade que a gente tem de dar um upgrade um pouco maior dos jogadores. É quase que relançar uma base de dados nova, assim, com tudo que aconteceu nesses 6 meses de futebol, que muita coisa acontece. O cara que era bom, agora tá merda. Um jogador que ninguém nunca tinha ouvido falar, de repente é bom pra caralho agora. E aí, isso aí sempre movimenta muito o jogo, assim, principalmente quem joga o Ultimate Team. Tem muitos itens novos ou melhorados no mercado. E aí, eu tô jogando bastante isso também, curtindo lá. E é isso, cara. Podcast trabalha. Quase que nessa ordem. Vou fazer um parênteses aqui. Eu tava assistindo... Acabei de assistir Jack Reacher 2, saca? Aquele filme do Tom Cruise. Caralho. Né? Uhum. E, cara, eu vou te dizer assim, ó, Tom Cruise, ele faz os filmes de ação ainda, sabe? Da década de 90 e tal. Então ele é um dos únicos que ele ainda entende o gênero, assim, sabe? Entendi. Tipo, não é pra todo mundo mais, sabe? Tipo, é muito mais pra quem viveu essa época, que ainda tem vontade de assistir esses filmes do herói durão, assim, sabe? Eu admiro isso no Tom Cruise, assim, sabe? Ele sabe fazer ainda esses filmes. Não são geniais os filmes, mas são exatamente o filme que você espera deles, assim, sabe? Eu acho massa que o Tom Cruise tem focado a carreira dele em fazer... Pensa, né? Ele é um desses caras grandes que ainda faz esse tipo de filme, sabe? Quantos outros tem? E dá pra ver que ele gosta, sabe? Que ele se engaja pessoalmente nesse tipo de gênero. Dá pra ver nas cenas de correr que é ele correndo e ele tá correndo pra caralho, assim, sabe? E dá pra ver que ele não tá correndo do tipo, morrendo, assim, sabe? Ele se prepara. É, cara, sabe? É massa, sabe? Eu admiro isso, sabe? Eu realmente admiro isso. Um dos meus filmes preferidos de muito tempo aí é um filme que ele protagoniza, que é o Minority Report, do Spielberg. Ah, pois é. Verdade. Muito bom. Oh, Ô, Igor, uma outra novidade aí pra você atualizar a galera. A gente viu essa semana a notícia, vou deixar o link aí pra todo mundo acompanhar, que o Fallout Shelter vai sair já semana que vem, eu acho, né? Isso. Nos consoles, né? No Xbox e no Windows 10. Fala pra gente como é que é a sensação. Quer dizer, pra quem não sabe, Fallout Shelter é um jogo que o Igor trabalha, né? Desenvolve lá na Bethesda em Montreal. Fala pra gente como é que tá o clima aí no escritório depois desse anúncio. Então, como esse é o primeiro projeto que a equipe com quem eu trabalho lança pra console pós-Bethesda Montreal, sabe? Entendi. Então, esse grupo de pessoas que a gente montou aqui, né? Esse é o primeiro resultado console, assim, da gente. A gente tá bem empolgado com isso, assim, sabe? Porque, pra mim, pelo menos, é o meu primeiro projeto, sabe? Lançado em uma plataforma nessa atual geração ainda, sabe? Então, é muito bacana, assim. Não é, tipo, lançou pro 360 pra fazer um dinheirinho. Não, o jogo vai estar nas mãos desses milhões de pessoas que têm console da nova geração. Vai estar lado a lado com os jogos que eles jogam todo dia, Triple A's, assim. É, muito bacana o processo todo de converter o jogo pra ser jogado em controle, né? Porque o jogo foi todo planejado pra touchscreen. Sim. E converter isso pra controle parece trivial, mas na verdade demorou muito tempo pra gente maturar isso, assim, sabe? Claro, cara. Isso é muito bacana, assim, de acompanhar e de ver as decisões que estavam sendo feitas. E uma coisa que é tão trivial quanto clique e segura, sabe? Ou dar drag na tela, como que você converte isso num joystick, assim, sabe? Pode crer. Tipo, não, esse controle já seleciona uma coisa. Eu não posso usar ele pra dar scroll na tela agora. E agora? Como é que eu seleciono isso, sabe? Como é que eu vou dentro de um menu e eu dou switches de tab, sabe? Muito bacana ver nas decisões, assim. Eu aprendi um bocado, assim, assistindo. Eu digo assistindo porque eu não tava trabalhando ativamente nessa conversão, né? Uhum. Mas como toda a equipe tava, testei e joguei junto e tava acompanhando as decisões e tal. Então eu via maturando o projeto. Foi muito bacana isso, assim. Legal. E tem alguma coisa que muda fundamentalmente, por exemplo, no seu dia a dia ou talvez no dia a dia de alguém que tá próximo de você e que foi mais afetado? Se o cronograma do projeto muda, porque agora tem que fazer certificação com a Microsoft pra console. Teve alguma diferença grande que você pode falar, assim? Então, acho que a coisa mais peculiar desse projeto é que ele é o primeiro projeto, ele é o primeiro jogo feito em UWP, sabe? Então, ele é o primeiro jogo full UWP, porque até agora os jogos eram lançados, tem uma versão, um app de Xbox e um app de PC, que são integrados crossplay, cross-plataforma, mas não são o mesmo aplicativo, sabe? Sim, entendi. Então, o Shelter é o primeiro que é o mesmo aplicativo, sabe? A gente submeteu um app e os dois funcionam nas duas plataformas, sabe? Quer dizer, o mesmo funciona nas duas plataformas. Uhum. Até pra Microsoft foi uma novidade isso, assim. Então, a gente trabalhou direto com eles pra fazer isso funcionar. Foi muito bacana ver isso, assim. Eu, de novo, não trabalhei diretamente com eles, mas eu sei e acompanhei isso, assim, de ver esse processo e é muito bacana o apoio da Microsoft nisso, assim, sabe? Tipo, como eles estavam interessados em ver esse sistema funcionando e tal, sabe? Na prática e tal. Eles já vêm anunciando há muito tempo, né? Tipo, que o tal do UWP, mas até então parecia meio Black Magic, assim, sabe? Tipo, como que isso funciona, assim, sabe? E funciona. Hoje em dia, o Shelter que tá lá, tá lançado com uma submissão só para as duas plataformas. Maneiro. A Microsoft sempre foi, eu acho que um exemplo de suporte ao third party. Eu, quando entrei na EA pra trabalhar no FIFA, já era a época do 360 estabelecido, né? E eu já peguei esse processo muito mais solidificado, mas o próprio pessoal que é adiante de mim, que comentava sobre isso, sempre falava, cara, a Microsoft é a mais tranquila de se trabalhar, eles entendem o que o desenvolvedor tem de dificuldades e eles tentam aparar essas arestas, né? Te dar os atalhos, assim, certos. Você não vai chegar pra eles com nenhuma surpresa, assim, sobre o seu processo, porque eles estão acostumados, eles também têm estúdios internos grandes que fazem seus jogos e passam por um processo semelhante. Então, sempre foi um grande prazer trabalhar com a Microsoft, assim, sempre foi tranquilo. Eu, conforme fui me tornando produtor de uma área específica do jogo, que é Presentation, passei a lidar menos com especificidades de plataforma nesse sentido e submissão e etc. Mas quando era programador ainda tinha. Tem sempre a época em que você termina o jogo, submete para os donos de plataforma e fica lá nervoso esperando para ver se eles vão achar algum bug que vai precisar ter que refazer a submissão ou não. Pouquíssimas vezes aconteceu isso nessa minha carreira aí de 9 anos na EA, mas quando acontece, todo mundo meio que é chamado para o escritório na hora que for, assim, porque é uma timeline muito comprimida entre você terminar o jogo e lançar, e aí qualquer problema que dá ali no meio, durante a certificação, durante os testes que a Microsoft, a Sony e a Nintendo estão fazendo no seu jogo, você tem que reagir muito rápido. Mas eles sempre foram, assim, muito bons de trabalhar com eles e tal, e aí é legal saber, cara, que esse tão, né, anunciado UWP, na verdade, funciona mesmo. Porque o que a gente quer é isso, né, Igor? É que seja cada vez mais fácil você publicar, o desenvolvedor colocar seus apps, seus jogos nas stores, máximo possível que tivessem. Então, se eles estão facilitando, é legal. Essa é a cartada da Microsoft pra essa geração, sabe? Tipo, não é uma discussão mais se PS4 ou Xbox, quem ganhou o mercado. O número de consoles vendidos pra PS4 é mais que o dobro, se não me engano, do que existe pra Xbox. Sim, não chega a ser uma competição mais. Mas a Microsoft tem na mão a plataforma de PC, né? Então, exato. Conforme ele for jogando essas cartas, ele consegue ainda pegar essa população que é maior até do que as duas plataformas, assim, né? E o interesse deles é que você olhe pra PC e Xbox como uma coisa só, o máximo possível. Por isso que eles têm esse tipo de iniciativa. Então, acho que isso é o futuro da Microsoft, de certeza. E é fazer essa integração cada vez mais transparente, assim, sabe? Não duvidaria se o próximo Xbox, não o Scorpio, mas uma próxima geração, não fosse só um desktop disfarçado, sabe? Entendi. Um hardware dedicado, assim, mas que você ainda tem todo o Windows ali dentro, sabe? Se você quiser jogar um software ali e abrir nele, você provavelmente vai poder, sabe? Sabe quem tentou fazer isso com o Linux? A Valve. É, né? É, mas a Valve não tem toda a bagagem de que a Microsoft tem, né? Claro que não. Só valeu a piada, só. Igor, mas não só de Microsoft a gente vive, né? Na verdade, não só de Sony também. Duas semanas atrás você veio aqui e de peito aberto falou por que que você categoricamente afirmava que o PS Vita era melhor que o Nintendo Switch, né? Foi exatamente isso que você disse, né? E aí eu aproveitei que você deu esse mole e botei como título do episódio e causou um alvoroço. Mas agora que a gente tá já menos de um mês do lançamento do Switch, que acontece dia 3 de março, e já deu tempo da gente ver a Nintendo reagindo ao que o público achou dos seus anúncios. Hoje, né, que a gente tá gravando no domingo, é dia do Super Bowl e Super Bowl 51, e vai ter um comercial da Nintendo Switch no Super Bowl que já foi lançado online, né, e esse é o tipo de investimento e esse é o público-alvo que ela enxerga, né? Cara, é todo mundo, assim, é o americano médio. Queria que você falasse, assim, se você observou mais alguma coisa sobre essa reação, se a sua opinião mudou, acredito que não muito, mas fala aí o que, que você tá achando da Nintendo agora que nós estamos a menos de um mês do lançamento do Switch. Cara, eu acho que assim, ó, eu ainda tenho minhas dúvidas, especialmente na parte online e a história do aplicativo e algumas coisas. Mas algumas perguntas... Que é tóxico que a gente, mesmo, né? É, que algumas perguntas começaram a ser respondidas, assim, sabe? Aham. Pra começar, eles já anunciaram que subiu pra de 80 pra 100 jogos em projetos acontecendo para o Switch, né? Então mostra que existe uma preocupação de ter software na plataforma, né? Tipo, não é uma coisa que eles estão achando que as pessoas simplesmente vão aderir. Tem jogos. Outra coisa que eu achei interessante, que eu acho que é válido comentar, é que eles responderam a por que que tem tão pouco jogo no lançamento, sabe? Uhum. E a resposta deles é, eles querem que as pessoas vejam constantemente lançamentos para as plataformas durante o longo do ano. Então, eles achavam que seria um erro lançar todos os jogos no lançamento, né? Segundo essa explicação que eles deram, que lançar todos os jogos no lançamento e não ter nenhum lançamento nos próximos 6 meses, assim, sabe? Então, eles diluíram esse lançamento para manter um momentum, assim, né? De hype durante ao longo do ano, assim. O que é inteligente, assim, sabe? Não vou dizer que é necessariamente a melhor aposta, mas é uma abordagem, sabe? É, o quanto disso foi proposital é que a gente ainda fica pensando, né, Rico? Tudo... eu ainda acho que poderia ter mais ports de jogos do Wii U pra esse ano, sabe? Eu acho que com algum esforço eles poderiam ainda estar trazendo outros jogos pra plataforma junto com o Mario Kart, sabe? Então, você mesmo falou, né, num outro podcast dos jogos que você gostava tanto do Wii U, que você não vai poder jogar no Switch, por exemplo. O Paper Mario Color Splash, o Yoshi's Woolly World, o próprio Mario Maker, que eu não tive tempo tanto assim de explorar, porque vendi meu Wii U, cara, se tivesse ele no Switch ia me consumir ainda um tempo bom. Mas eu acho também que eles veem que Zelda é um carro-chefe muito grande, né? Então eles estão podendo se dar ao luxo de não ter tantos jogos no lançamento e usar de uma estratégia aí que você falou, de espalhar pelo ano, não sei o quê, mas só porque eles têm um nome muito forte, é um jogo muito esperado, saindo no dia do lançamento. Se não fosse o Zelda, eles não iam ter nenhuma condição de lançar um console dessa maneira com tão poucos jogos. Ainda tem muita coisa que tem que ser validada, sabe? Eu acho que a gente ainda acredita e torce que dê certo, apesar das coisas que a gente não sabe se é a melhor aposta, sabe? Então, na verdade, tá pra ser julgado aí o que vai acontecer quando a plataforma for lançada e o que acontece no decorrer do ano, assim, se as pessoas vão aderir à plataforma, se elas vão começar a comprar jogos pra ele, se elas vão comprar o console e abandonar, sabe? Tipo, tem muita coisa que pode acontecer, hein? Até a velocidade com que a Nintendo reage com o mercado, né? Tipo, se as pessoas querem uma estrutura online melhor, se a Nintendo vai focar e lançar uma plataforma online melhor para as pessoas se conectarem, ou se as pessoas querem mais jogos, ou mais Classic Arcade, o que que elas querem mais e como que elas vão reagir a isso, assim. É capaz que uma das coisas que elas vão receber um backlash logo, de primeira, são os supostos benefícios do sistema de assinatura deles. Vai ter um período modo gratuito e tal, acho que todo mundo vai querer experimentar, mas depois que você estiver pagando, e ainda mais com a quantidade de opções que você tem no mercado hoje, que não é só PS Plus, Microsoft Games with Gold, você tem EA Access, sabe, todos esses grandes publishers procurando fazer alguma coisa, é quase que seguir o modelo Netflix de fazer business de entretenimento. Quando você coloca lado a lado assim, a Nintendo, se ela não tiver uma proposta de valor muito interessante, e acho que mais interessante do que o que a gente foi apresentado até agora, vai ser difícil dela justificar. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu já tô um pouco de pé atrás, assim, essa história de você assina o serviço e apenas aluga um jogo de Super Nintendo por mês, que você não nem escolhe qual jogo é. Eu achei que isso daí eles erraram a mão na proposta de valor. Mas vamos ver, né? A gente tá falando de algo que nem saiu ainda, igual você falou. Uma coisa a gente não pode dizer, que eles não estão investindo, que eles não estão colocando todo o seu esforço em cima do que eles acreditam, que eles estão fazendo isso, estão botando propaganda em Super Bowl, eles estão realmente concentrando todos os seus esforços, o Wii U já parou de ser fabricado, dá pra ver que eles querem muito acertar. É claro que isso aí muitas vezes não é o suficiente, mas vamos ver. Vai ser no mínimo interessante, no mínimo vai dar assunto pra podcast esse lançamento do Nintendo Switch e como a Nintendo reage. Ah, com certeza, com certeza. E aí, nesse episódio que a gente meio que foi conversando, foi vendo no que ia dar, a gente chega naquilo que vai mais se aproximar de um assunto principal. Mas não precisa ser, acho que a gente falou de várias coisas interessantes aqui. Mais uma, né, Igor, que tá gritando no nosso ouvido pra gente comentar, não tem jeito. Pessoal, na comunidade, né, nem falei do Patreon hoje, mas galera que contribui lá no patreon.com/podcast e participa da comunidade no Google Plus, tá realmente pedindo pra gente falar sobre isso. Eu acho que dá múltiplos assuntos esse tópico pra vários episódios, mas acho que dá pra gente comentar aqui, porque tá muito fervendo ainda, né? Que é essa questão de novas regras de imigração nos Estados Unidos, através do seu novo presidente Donald Trump, como isso afeta muito mais do que só indústrias e muito mais do que só a indústria de games. Mas a gente, no que nos cabe comentar, é falar sobre a indústria de games. Como é que a indústria de games lida, né, no geral, com imigração, com diversidade, no final das contas? Acho que diversidade em games é um tópico, como eu falei, pra muita discussão, e não vai ser nem a primeira nem vai ser a última vez que a gente fala disso aqui. Mas, ô Igor, você pessoalmente, assim, como é que você reage quando você vê notícias como proibição de entrada nos Estados Unidos de pessoas de determinadas nacionalidades consideradas países perigosos para os Estados Unidos? Cara, eu não queria fazer essa conversa virar política, porque, né, a gente fala de videogame e a gente não devia falar de política. Uhum. Mas é difícil não entrar em alguns métodos, assim, sabe? Tipo, eu acho que uma coisa que a gente sempre viu nos Estados Unidos, assim, pelo menos eu, de criança, assim, eu sempre admirei, foi essa coisa de, tipo, trabalho e prospere, assim, sabe? Tipo, não importa quem você é, se você trabalhar, você vai ser bem-sucedido, assim, sabe? Que é essa imagem que eles sempre venderam muito pra gente, assim. Um país feito de imigrantes, que a liberdade é acima de tudo e que tem a Torre da Liberdade como um ícone, assim, de chegada, sabe? Para os imigrantes. Tipo, parece uma piada de mau gosto, assim, sabe? Do tipo, que eles estão se tornando tudo que eles sempre repudiaram, assim, sabe? Sim, a sua antivisão. Eles estão se tornando a sua própria antivisão. E o que afeta em games isso é a diversidade, assim, sabe? Tipo, pra começar, é muito difícil você ter pessoas que querem investir a sua vida no desenvolvimento de jogos, uma carreira que é tão difícil e que às vezes é tão complicada de você alcançar determinado nível de conhecimento, né? E o mercado precisa dessas pessoas, que elas estão espalhadas pelo redor do mundo, com talentos e backgrounds completamente diferentes. A indústria precisa dessas pessoas, assim. E você vê que onde um dia já foi o polo, assim, né, de interesse, que Estados Unidos era, tipo, o marco, assim, né? Tipo, todo mundo quer ir pros Estados Unidos trabalhar com games. Hoje tem essa barreira, assim, sabe? Eu acho péssimo tanto pra indústria quanto que os estúdios que já estão lá, sabe? Todo dia sai notícia, né, de estúdio que tá abrindo uma filial no Canadá pra poder realocar os funcionários recém-contratados, ou coisa assim, tipo, que parecem medidas desesperadas, assim, sabe? É bem assustador, assim, você ver como uma atitude pode impactar a vida de tanta gente que já não é fácil, assim, sabe? Tipo... Sim, e de novo, né, só pra colocar em contexto, nós estamos falando do contexto da indústria de games, que é aquele que nos cabe falar e é aquele que a gente entende mais. Ninguém aqui tá querendo dizer que o grande impacto dessa ordem executiva é a indústria de games, entendeu? E é igual você falou, acho que é tão profundo que vai até de encontro a preceitos que a gente julgava básicos de o que é ser os Estados Unidos. Mas, de novo, não vamos entrar nesse mérito, até porque uma coisa que eu achei muito adequada, que, por exemplo, o CEO da EA se expressou, né, e tudo, você pode ver que todas as comunicações públicas sobre o assunto que a gente fez aqui na empresa são sempre na direção de dar suporte aos nossos funcionários que possam ser afetados por isso e continuar fazendo valer nossos valores. valores de inclusão, de que fazemos jogos pra todos, logo nós fazemos jogos com todos. Mas em nenhum momento o nosso presidente também, o nosso CEO, entrou no mérito de política ou usou o fato dele ser CEO da EA pra avançar os suas visões políticas dele próprio, né? Então não é isso que a gente tá fazendo aqui também, é muito mais responder a um anseio da nossa comunidade de falar sobre o assunto no que diz respeito ao que a gente entende, que é a indústria de games. Então, nesse sentido, eu tenho que concordar muito com o Igor e falar de experiências pessoais, né, Igor, que a gente teve de trabalhar com pessoas das mais variadas culturas. O meu caso ainda é um caso muito particular, porque a gente faz um simulador de um esporte que nem é um esporte muito popular na América do Norte, que é o futebol. Então, se para outros games, para qualquer game, essa diversidade é fundamental, pro time FIFA, ainda mais o futebol sendo um esporte que é jogado no mundo inteiro, sem exceção, né? Você pensar que, sabe, você vai na Ilha Fiji, tem futebol, entendeu? Da mesma forma que em Nova York tem futebol, sabe? Então, é fundamental pra gente poder contar com não só o talento pra desenvolver games, que é igual você falou, o pool de talento mundial é escasso, e você não pode simplesmente se dar ao luxo de não poder contar com os caras que saem desse ou daquele país. É o motivo pelo qual estamos aqui hoje, é o fato de terem olhado pra nós brasileiros e terem visto que a gente tinha um talento e uma experiência nessa área que era valiosa pro negócio e trazer a gente pra cá, fazer todo o custo que não é barato de trazer a nós todos pra cá. Então é uma indústria que não pode se dar o luxo disso, né, de não ter mais essa disponibilidade de talento, mas não só isso, né, no que a gente faz, nós trabalhamos com entretenimento, a gente trabalha com algo que é muito sensível e que pra você atingir, vamos dizer, você sublimar o produto que a gente faz, é um trabalho que não é determinístico, não é vou colocar X engenheiros e vai sair projeto, sabe? É muito mais subjetivo do que isso e precisa de uma colaboração que, cara, eu tô pra ver uma outra indústria que tem colaboração de perfis tão diferentes. E essa diferença não é só na sua formação, não é só um cara é técnico, outro cara é artista, o outro é gerente, mas é também na formação pessoal e background e valores e coisas que acredita. Os produtos que a gente faz, eles só se beneficiam dessa diversidade cada vez mais. E você ter agora medidas que colocam um arreio nisso, eu acho que é sério, é prejudicial num nível muito fundamental pra nós. E afeta pessoas que recém chegaram. Caralho. Né? Em processos que você já estava em andamento, a pessoa já estava realocando a família, ela de repente é proibida de estar lá, sabe? Tipo, existe um ban oficial de 90 dias que proíbe a pessoa de entrar no país e coisa assim. Isso tá acontecendo, sabe? Não é uma coisa que, tipo, um plano que vai afetar as vidas, não. Tipo, é uma coisa que já tá acontecendo, tá em efetivo, sabe? É, a GDC tá aí e vários estúdios tiveram que cancelar a ida até a GDC porque não vão poder entrar, sabe? Pra apresentar os seus jogos. Sim. Então, eu esqueci o nome do estúdio que até disponibilizou o seu espaço pra isso. Eu soube da notícia, também não tenho o nome do estúdio de cabeça aqui, não. Mas a gente deixa o link aí, com certeza. Isso aí foi uma observação muito bem feita. Isso tá acontecendo agora, isso é urgente. Isso é... Nós estamos falando de algo que não é que vai acontecer quando o X... Não, cara. Tem gente que tá nessa situação que você acabou de descrever. Imagina você estar nessa situação de ter feito uma mudança de vida radical como é qualquer mudança de país, de emprego, de tudo ao mesmo tempo, de, sabe, levar a sua família e se ver nesse limbo agora onde você não pode mais levar a cabo esse plano, sabe, por uma decisão que chega num momento tão arbitrário assim. Então, é aquela coisa que dá aquela dorzinha na barriga de você sequer pensar, é. Sabe, a gente teve nessa posição, né, de estar nesse momento de transição assim. Imagina dar uma merda nesse momento, sabe, imagina como a gente não iria se sentir. Cara, é complicadíssimo. Vale a pena a gente esclarecer mais o que você falou, cara. Canadá é um país que até nisso, nesse momento, ele se destaca, né? Na forma que tá lidando com o fato de um vizinho tão próximo e tão poderoso tá tendo essa mudança tão radical de política, e o Canadá usando isso pra reforçar ainda mais os preceitos que um dia foram compartilhados com os Estados Unidos em muita, né, na sua grande maioria, mas que hoje tornam o Canadá um lugar tão, assim, aprazível, né? Pra você vir, ter sua família, ter... É um grande exemplo. O primeiro-ministro até disponibilizou pra todas as famílias que estão tendo problemas de entrar hoje nos Estados Unidos, que o Canadá está aberto pra elas, assim. O que acontece no Canadá é quase que uma contracorrente, assim. O atual primeiro-ministro, ele é bem moderno, assim, né? Ele é bem liberal. Progressista, né? Ele é bem progressista nessa visão, assim, de que você precisa de diversidade pra poder expandir o teu país, assim. Pra melhorar o teu país, você precisa de variedade, assim. É tolice hoje em dia você achar que você fazer um muro no México, contra o México, você vai impedir o pessoal de trabalhar em trabalhos que ninguém quer pegar, sabe? Tipo, é maluquice, assim, sabe? Você precisa dessas pessoas, de pessoas de diversos backgrounds, com diversas expectativas do que elas querem fazer da vida delas pra poder trabalhar pra todo mundo, assim, sabe? É a história do medo, né? Tipo, é a cultura do medo, assim, né? Se você começa a fazer esse tipo de taxar as pessoas dessa forma, você se sente mais seguro ou mais inseguro, sabe? Tipo, uma vez que você vive na cultura de que eu preciso fazer uma muralha, eu preciso banir tal pessoas, existem... Essas pessoas automaticamente são vilões, assim, ou automaticamente elas estão vindo pra prejudicar o que eu faço. É uma cultura perigosíssima, assim, sabe? Tipo, você segue num caminho difícil de voltar atrás depois, sabe? É, difícil de voltar atrás com danos irreparáveis. Não só os óbvios, né? Porque, por exemplo, igual você disse, né? Que vai barrar a entrada dos mexicanos e eles vão deixar de fazer funções e ter empregos que os americanos não querem ter de qualquer forma. É, outros comentários que a gente vê e análises do tipo, ah, essa sanção comercial que o Trump quer fazer com o México caso eles não paguem pela muralha, na verdade vai tornar os produtos de primeira necessidade americanos mais caros, porque não tem produção daquilo nos Estados Unidos, então o povo americano vai pagar o pato, etc. Se for nessa direção, a gente tem muito o que conversar e não sai daqui hoje. Até imagino que haja opiniões do contrário que a gente poderia falar aqui também, mas não é essa a ideia. A ideia é justamente reforçar mais uma vez algo que a gente sempre falou aqui e que a gente vivencia, né? E a gente é parte disso, porque nós somos brasileiros no Canadá trabalhando em jogos desenvolvidos aqui. Então nós somos, não só a gente vê a contribuição que outras culturas trazem, mas a gente leva a nossa cultura para o que a gente faz também. Aqui no FIFA é muito claro isso. Acho que o futebol é muito rico de você poder fazer isso. E eu, como brasileiro, ou alguns outros brasileiros sul-americanos que tem aqui no estúdio, nós somos sempre perguntados, né? A gente é sempre uma fonte de referência em muito do que diz respeito ao futebol, porque o futebol na América do Sul, além de ser uma paixão absurda, é um pouco diferente do que você vê na Europa em vários aspectos. E aí as pessoas sempre usam nós sul-americanos como um termômetro. Então imagina que o mesmo você precisa fazer em qualquer outra região do mundo, né? O Oriente Médio, especialmente as cidades ali, países que prosperam muito hoje e que em muitos casos prosperam com muitos imigrantes, estão se tornando um mercado cada vez mais interessante para os games. FIFA, por ser sobre futebol, é um dos primeiros jogos que ganha uma popularidade grande. Então, é a região ali dos Emirados Árabes. Temos muitos jogadores de FIFA. Eu vejo isso até em coisas correlatas, do tipo, aumentar a quantidade de servidores que a gente tem ali no Oriente Médio, naquela região, para poder melhorar a experiência de jogo, que agora tem muita gente naquela área jogando, sabe? Conectando online nos nossos servidores. Então, vamos nós lá colocar servidores perto dos caras, sabe? Então, são sinais desse tipo de coisa. Então, de repente, eu ter um membro do time aqui no estúdio de desenvolvimento que vem dessa região e que entende como as coisas funcionam por lá, se torna algo, sabe, de muito valor pra eu desenvolver meu jogo melhor. Da mesma forma como eu falei dos sul-americanos. Cara, isso assim é um exemplo de milhões e de uma indústria, né, Igor? Que é, por acaso é aquela que a gente tem noção. A partir do momento que a gente começou a consumir e, por tabela, as empresas começaram a produzir em escala verdadeiramente global, que se tornou possível pela internet, pela comunicação de massa, você tem agora uma necessidade de seus processos e a sua forma como você faz as coisas também serem globais. Senão você corre o risco de justamente não atender uma fatia que pode ser muito grande, às vezes, do mundo com o seu produto, com o seu serviço, simplesmente porque você não entende como aquilo funciona. Então, acho que é tudo veio de mão dada, né? Nos anos 90 era muito famosa essa palavra, globalização. Aconteceu e aí agora toda, acho que a nossa sociedade está sendo moldada por isso. Quando você fala hoje de o quão menos tolerante nós somos à discriminação de qualquer natureza, de gênero, de orientação sexual, de origem, de raça, etc. Tudo isso hoje, piadas, vamos dizer assim, que eram ok de fazer nos anos 80, hoje não são, e eu não acho que isso está errado. Pelo contrário, acho que isso é um reflexo do que nós estamos nos tornando como sociedade, e isso vem do fato de estarmos nós todos conectados globalmente de uma forma que nunca estivemos. E com isso vem os serviços e os produtos que a gente desenvolve quando trabalha, né? Então eu acho que isso daí é um assunto que tá tudo de mão dada, assim. Cara, no que diz respeito aos games, a gente não pode estressar mais o quão importante é você ter essa diversidade, assim. É, vale lembrar que a Inglaterra tá passando por isso, né? Com o Brexit. É. Eu tenho colegas que, tipo, o plano deles era ficar na Inglaterra e crescer e ter família. Hoje eles já começam a pensar, putz, eu acho que eu vou ter que ir embora, sabe? Acho que eu vou ter que atravessar ali pra Irlanda. É, sabe? Eu vou ter que ir pra um país que está mais conectado com a União Europeia ou que não tem essa visão intolerante a imigrante, assim, sabe? Tem o cara que é europeu, que vive legalmente no UK e vai ter agora que mudar a forma como ele vive lá. Mas isso é uma coisa. E nós estamos falando de pessoas cujos negócios se baseavam no fato de que o UK era parte da Europa e agora, não sendo mais, você, de repente, fica muito mais difícil você ter um produto ou um serviço que está baseado no UK e que serve toda a Europa. O UK deixando de ser parte da comunidade europeia. Então, são decisões, cara, que afetam muita coisa e muita gente de uma forma muito profunda, que é foda. O exemplo que eu digo é, tipo, você ter que mover o teu estúdio, sabe, pra fora. Exato. Que pode acontecer com os Estados Unidos, sabe? Você tem uma empresa que tem um volume grande de funcionários, de entrada e saída, e você precisa disso, você vai provavelmente mover o seu estúdio pra fora do país. país, sabe? O que é péssimo, porque você tá realocando famílias, famílias americanas, famílias estrangeiras, sabe? Tipo, começa a colocar em questão um monte de coisa, assim, que não é saudável. Eu vou te dizer, Igor, categoricamente, cara, eu vou afirmar isso aqui sem a menor dúvida. Se o FIFA fosse feito nos Estados Unidos e não no Canadá, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria porque, na época em que eu tava procurando oportunidade pra sair do Brasil, 99% das oportunidades que eram nos Estados Unidos já esbarravam na dificuldade de um brasileiro conseguir visto de trabalho. Uhum. E aí a conversa dali não andava pra frente. Então, como eu até contei em outros episódios, as três vagas com quem eu realmente fiz entrevista e tava seriamente sendo considerado eram duas no Canadá e uma no UK, na Inglaterra. Por causa disso, né? Porque a indústria americana era muito difícil pra eu entrar sendo brasileiro, não tendo forma de comprovar a experiência e tal. Tô te falando categoricamente. Minha vida seria totalmente diferente se, por acaso, o FIFA fosse feito nos Estados Unidos e não no Canadá. Pois é. Eu, no processo de procurar fora, eu nunca nem mandei currículo pros Estados Unidos, sabe? Já sabendo que era essa dificuldade. Já sabia que seria uma barreira, assim, sabe? Tipo, eu devo ter mandado alguns e a reação sempre foi categórica, assim, de tipo, você não tem como justificar trazer você pros Estados Unidos. Então, as respostas mais amigáveis sempre vieram do Canadá, da Europa, de outros países onde os processos de imigração eram mais, independente de eu ser qualificado ou não, eles eram mais tolerantes, assim, né? O que incentivavam as empresas a trazerem as pessoas, né? E olha que importante, né? Um país como o Canadá que precisa expandir e por causa disso precisa de pessoas com qualificação chegando no país e a gente ter um primeiro-ministro que enxerga essa necessidade de você ser welcoming, né? De você receber os imigrantes e dar esse apoio que a gente precisa. Isso aí é fantástico, assim. É combinação da pessoa certa na hora certa, no lugar certo. Vai lembrar que a gente vem nessa semana, teve um atentado em Quebec. É. O Trump repostou essa notícia como se fosse... É por isso que a gente precisa fechar as fronteiras. E, na verdade, o cara do atentado era um cara que apoiava as ideias dele, sabe? Tipo, era um cara que seguia exatamente. O Trump e acolhia as ideias dele. O atentado terrorista foi causado por um cara pró-anti-imigrante, assim, sabe? Então, é bem louco o que tá acontecendo no mundo hoje em dia, assim. Pod quiz musical chega aqui e hoje vai ser rápido, hein? Vai ser rápido porque ninguém acertou a musiquinha que eu deixei na semana passada pra vocês. Galera falou alguns jogos aí, a musiquinha meio com ritmos calientes, então as pessoas falaram Trópico 5, Super Mario Sunshine, não é nada disso. Zabuzeta vai tocar de novo, a gente vai dar mais uma semana de chance pra vocês tentarem adivinhar, né, ou descobrir que musiquinha é essa. Então toca aí de novo, por favor, Zabuzeta, o pod quiz musical da semana passada, vai. Quem acha que sabe de onde é essa musiquinha aí, manda pra gente lá no @podcastbr no Twitter, no podcast.com.br episódio 187 ou ainda no youtube.com/podcastbr no episódio 187. Então é isso, pessoal. Guilherme Lopes e Igor de Castilho passaram aqui esse pouco menos de uma horinha conversando com vocês sobre, cara, assuntos muito variados. Espero que vocês tenham gostado e esperamos também que na semana que vem a gente tenha mais perspectivas diferentes de outros podcasts aqui e também muitos comentários de vocês sobre todos esses assuntos. Com certeza a gente vai ter muitas opiniões e visões aí da nossa galera que sempre que contribui é muito legal. A gente sempre curte muito ver os seus comentários e a gente responde na medida do possível, quando dá tempo, quando a gente consegue falar aqui com vocês, interagir. Mas mandem lá, então, no podcast.com.br, no episódio 187, o que vocês acharam, ou no YouTube, ou no Twitter, vocês já sabem os canais que vocês conversam com a gente. Mas, por essa semana, Igor de Castilho, a gente fica por aqui, né, meu amigo? Um abraço pra você. Vambora. E boa semana de trabalho aí. Lançamento do Fallout Shelter no Xbox e no Windows 10, hein? Pois é. Vamos assistir o Super Bowl agora. Isso aí, Super Bowl com o show da Lady Gaga no Halftime. Com certeza o Igor tá esperando ansiosamente. Provavelmente agora tarde eu vou testar o Resident Evil 7 em VR. Olha isso, cara, fala pra gente semana que vem o que é esse Resident Evil 7 e ainda mais no PlayStation VR. Vou querer saber realmente, mas essa semana então com teaser pra semana que vem, que pode ou não acontecer, depende do Igor aí, a gente fecha o episódio 87 de Lear Lopes, também se despede de vocês. Um abraço e até semana que vem. Tchau.